close to you. It's like a breeze in summer day. Oh, and for the first time, olha os sentimentos. I feel the compulsion. Música é igual à luta do povo, é universal. Só tem que ter identidade, né não? É entre Obama, Osama, Revolução Cubana e o drama das Américas, semana a semana. Onde centralizo meu tema, ligo a antena. Conectado, transmito o texto, único pretexto. Hip hop sem fronteiras, onde as trincheiras. Ritmo, amor, criatividade, coletividade. Onde implodir a mediocridade capitalista, que não traz seu nome na lista, mas que artista. O profissional da rima, sou quem escreve e assina. Acima de tudo, um cidadão do mundo segundo. De verdade, sinto a grande, imensa necessidade de juntar as metades, formar uma completa cidade. Com cubanos, americanos, hermanos, hermanas, palestinos, timorenses, nações africanas. Coloquem suas batas, amarrem as bandanas. Guerra e paz, causas humanas podem ser universais. Eu acredito nesse povo de paz que se mostra capaz de mudar, se mover, que precisa olhar para trás e conhecer muito. Para acabar com a maldição da ideologia da sociedade consumista comum, para que nossos desejos reprimidos de uma natureza mais autêntica possam ser conseguidos. Para demonstrar o contraste entre o que é a vida atual e o que poderia ser. O fantasma que nos ronda é o karma do consumismo, promovendo o caos social, empurrando ao abismo. Sou o Genival Oliveira Gonçalves, meus salves. Sou o cavalo sem dono selvagem, aqui de passagem. Segue a mensagem, sem edição de voz ou de imagem. Analisem, avisem, capitalismo manda vertigem. Viagem, miragem, desde sua origem. Progresso, trabalho em excesso, contaminando pela fuligem. Mentira, peça principal dessa engrenagem. Sem massagem, com chantagem, em qual vantagem? Nenhuma, poucos lucram, nos matam na unha. Exterminam, publicam do jornal nossa alcunha. É grave, sem leitura, sempre bola na trave. Rasuras dos coronéis do Nordeste, as ditaduras, as escuras da postura. Ainda persiste a selvageria, contra a mais-valia, só nos resta a rebeldia. Eu acredito nesse povo de paz que se mostra capaz de mudar, se mover, que precisa olhar para trás e conhecer muito mais pra lutar e vencer. É hora de levantar e ver que não podemos nos e ficar presos neste labirinto. Não podemos nos submeter à desumanidade. Tô aqui, fechando de igual, na moral, com meu pessoal. Um ritual dos que acreditam num pacto universal. Pelo amor, contra a dor, lutando com fervor. Contra a desigualdade, todo abuso que for. Quero calor humano, vamos bolar um plano. Divisão justa, quanto custa? Por que tanto assusta? Na situação atual, afinal, luz ou treva. Quem lucra gera, a disputa na selva ganha e não leva. Queremos na mesa lasanha, caju e castanha. Escolas dignas onde o aprendiz feliz acompanha. Tranquilo, relaxar, ouvindo o canto de ossanha. Será que estamos pedindo demais na campanha? Mais lenha na fogueira, gente nova nossa na trincheira. Vale do Ribeira, conselheiros, conselheiras. O vento da liberdade sopra pelas cordilheiras, oxigenando, trazendo ar novo às terras brasileiras. Eu acredito nesse povo de paz que se mostra capaz de mudar, se mover, que precisa olhar para trás e conhecer muito mais pra lutar e vencer. Eu estou preocupado com a estrutura, estou preocupado com o sistema de controle. Aqueles que controlam a minha vida, aqueles que procuram controlar ainda mais. Eu quero liberdade. É isso que eu quero e vocês deviam querer. A humanidade é boa demais, não somos um bando de miseráveis. Vamos nos levantar e vamos ser humanos. Vamos nos importar com as coisas verdadeiras, as coisas que importam. A criatividade, o espírito humano dinâmico, se recusam a se entregarem.